do radar, direto Leda, subo 340. 340, direto Leda, 3191. Espera do hotel. Salvador, OTAN 3740. OTAN 3740, boa. 3740, tráfego avistado, autorizado, pouso 90, vento 130 graus, 099. Pouso autorizado, OTAN 3740. Oscar Bravo Eco, chega agora ao centro Recife, em Enlo, 26 decimal 0, alternam 26 decimal 85. Aguarda apenas a passagem da aeronave no eixo, aproximando para 90, pode ser autorizado na sequência. Tom 094, suba Recife, nível 330, até a liberação com Recife. Motor de Salvador, o 6200 da Oxi, não curso localizador. Channel 6200, Vida Leste, chame torre 11895. 11895. Tom 1094, Salvador. Chamei a 2 milhas de duna, de externo. Bom, no 094. Tudo 094? 094, suba restrito a nível 330, até a liberação com Recife. 330, Salvador, 6200 da Oceania no ILS. Passou uma milha agora para o externo. Chanel 200, continua em aproximação, forma uma aeronave de pequeno porte decolando cabeceira 35, não vai interferir, aproximação para 190, guarde autorização. Afirmativo, vai aguardar para o seguinte, 6200 da Oxi. Chanel 3740, Alfa Juliette, portal 6200. Alfa Juliette para o 06. 21120, guarde 099. Posso autorizar para o 6200-910. Bravo Vitor Tango, decolado aos 23, mantendo a proa de decolagem até 2 mil pés após esquerda, sai da mão. 3 mil pés após esquerda, sai da mão. Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, decolado aos 23, controle de salvador 1208. Controle 1208, grava para o outro lado. 094, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterno 2545. 2245. Salvador, muito boa tarde, está falando meu bravo, Vitor Tango. Boa tarde, Vitor Tango, contato radar, sai da Momo, até Momo. Suba nível 180. 180, Mono, Bravo, Vitor Tango. Daniel, deixa o ácido no 0, 21, 2 graus, 0,9. Juliette, autorização Galeão. Salvador 208, né, Cruz? 202. Informação curso Juliette. Galeão, transporte. Ah, autorizado, Galeão nível 360, decola da 10 com curva direita, subida da El, Leda e Rumi, sucesso Super November 857. Aciona 5156, controle 120, decimal 8. Salvador. Entra no Galeão, 3-0, decola 10, direita. Da El, Leda, Irume, intercepta pelo 08. Correto, 5-6, controle 08. Subida a 105, chamar para o regresso. 02. C2 para 2309, a seguir 137 da companhia, 7 milhas à frente. 130, iniciando recepção, o nono 62. Dessa parada 2, meu pega, Joshua 08, reporte localizador. 1162, essa para 3 mil pés, a gestão 08. 22, 3000, 962. Zero, azul 4082, 8 milhas. Azul 4082, livre elétrico, chame a torre 118, decimal 95. 18, 95, boa. Sou Salvador, boa tarde, Azul 4082, LS 190. para o Unidos? Tempo de voo. Para dois, me escuta, preciso. O tempo de voo, tempo estimado de voo. De 3 horas de voo, sal na área por 2 horas e meia aproximadamente. Mike, bom dia, prossiga. Humano, após decolagem, então, o plano é seguir Praia do Forte, após Farol da Barra. Mike, autorizado, Salvador, Salvador, a princípio decolando no sede com curva esquerda, na Praia do Forte, mantendo no meu pé no corredor forte, após retorno para Farol da Barra, no corredor da Chá. Aciona 0114 e o controle 120.8. Bravo Vitor Tango, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 125.45. O 1162, está para 2000 pés, ajuste 1018, desde o LF, reporte localizador. 2162, informa. Luz 340. Então, 3895, formação curso Juliette, para as 4? Prossiga para o 3295. 3895, Guarulhos autorizado no 340, decolando da 10 com curva direita, na Dael, Leda Motiva. E Motiva intercepta pelo Zulu 10, até Papá, Alfa Índia, após Umbadia, pelo Zulu 44. Aciona 5153, controlando 208. São 3895, autorizado Guarulhos FR 340, perfil da Dael Leda Motiva, com intercepta Zulu 10 e conforme plano. 5153 no transponder, 1208 é o controle, a posição é 7, ele chama o pronto. Correto, então 3895, portal 07, comissão, chama, né? Líder LF, chame a torre em 118, respondo 95. 95, por favor. Oi, Salvador, bom dia, voo 1864, agora uma milha para o 1864. 1864, continue a aproximação, guarde a utilização. Aguarde a utilização para pouso, voo 1864. Azul 4082, solo 39, controle de solo Salvador, 1211. 2-1-1, boa. 1864, tanto o estado autorizado posto 1-0, vai ter 140 graus 089. Autorizado posto 1-0, bom 864. 01? Alfa Juliette 01, 4082. Obrigado. Afirmativa, reporte vertical cabeceira T5, ataque de baixa altura e com o banho da Gol já autorizado por 1-9-0. Eu segui o 3895. Estou com uma discrepância aqui na versão de voo, Apesulo 10 até Piraí, depois direto com o bar de Apesulo 44. Baixa altura e posso seguir cabeceira 1-7, reportar na vertical da 1-7, baixa altura? Ok, estou seguindo a 1-7. Poxa, baixa altura, sem terceiro profissional da 1-0. Ah, é isso. 04, autorizado pouso 190, vento 120, 099. Autorizado pouso 190, 1804. Mike Wolf, Mike, vento 120, 119, sem interferir com a aproximação da nova. Olympus 02, Salvador. Salvador, bom dia, 1962, 3 milhas do Índia Terra. 1962, continua a aproximação, aguarde o seu esposo. Aguardando. Mike Wolf, Mike, fora do solo 42, chama o controle Salvador 1208. Ah, que tá bom. Livre, puxa uma taxa 156. Olá. Mike, bom dia. Oi, Mike, bom dia. 510, reporte para o regresso do corredor. Forte. Aqui em cima, retorno no corredor forte, Mike. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, 162, autorizado por Tomazé, 30009. Foi compreendido, voz autorizada, não copiou o vento. Vento 1-3-0-0-0-9-9, gol 1-9-9-2, autorizado por pista 9-0. 1-9-0, autorizado, 1-9-6-2. Centro Recife na frequência 1251, altera 133, decimal 95. Primária 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Informa, 1-1-6-2. Protóxico, 1-5-5-6, 175, Foto 32 com Como é que foi chamado o tempo total de voo? Aproximadamente 2 horas. Era noite. Deixado de pátio, Índia no ponto espera, chama 2895, boa. Como é? Pegava meu voo, copia? Golf autorizado a Rimar e Rimar, sobrevoa na Monocó, decolando da própria Rimar, Pro Açul, 500 CZGL, aciona 0116 e 20.8, controle. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Nossa, tinha minha torre 1 na noite, 95, para decolagem. 7.0015, acionado, Mike, Juliette, Romeu, confirmado o tempo total de voo. Gente, eu posso levando 15 milhas afastado Salvador, o Max Juliette Romeu. Ingresso Juliette, portão 10. Autorizado ingresso via Juliette para o 10, o 162. Oi, Salvador, boa tarde, igual no 556, próximo ao ponto, para dando zero. O no 556, autorizado a alinhar e decolar para o 10, vento 1400, 909. Alinha e decola dando zero, 1556. Oscar Alfa, bom dia, prossiga. Oscar Alfa, qual foi o horário da notificação? Guarda só um minuto, falta o Oscar Alfa. Agora igual no 556, passando no 1400. Do 556, contato o radar, saída da El, subo 360. 360, da El, no 556. Mike Juliette Romeu, frequência livre para coordenação, no regresso nesta. RU Oscar Alfa. Solo. Autorizado. Eu comando 17 com curva esquerda, corredor forte, o número 10, aciona 0171, controle 120, pressão 8. Alfa, despejamento correto, acionamento a critério, para ataque, estou no 1895, confirma o teu abrigo. Parte por gentileza. Deixa no 08, agora com a torre 1895. Prossiga para a torre. Autorizado, Champanhe. Ali mantém 97, de boa salva. Comprou açúcar? Gente, comprou o uísque? Eu posso falar do sol, até o meu gosto. Gosto. 956, chame centro Recife na frequência 251, alterna 133, decimal 95. Recife 251, alterna 1395, volo 556. Oscar Alfa, aguarde aqui para decolagem. Decolado ao 57, controle Salvador 120-180. Série controle, hotel, meu amor. Nosso carro foi autorizado a decolar de 97, vento 1, 10 graus, 09. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, 500 pés, setor do Monaco, reporte para regresso. Reportará para regresso, na escuta permanente, hotel Romeu Golf. Helicóptero setor norte, para a Whisky, 500 pés, não interfere. Confira em posulação, Alfa. Professor de imediato. Negativo, Los Calf, setor em curva normal, quando for mais confortável. Só informação de tráfego no setor norte, deslocando para o Whisky, o helicóptero, não vai interferir. Quero suspeito. Autoriza o cruzamento da presente, do prolongamento 10 e pro direto 3 Santana, para o Los Calf, confirma. Los Calf, curva à esquerda quando for confortável. Reporte liberando o eixo da 0018, para informação de tráfego no setor norte do aeródromo. Helicóptero deslocando para o Whisky, não interfere. Tá ciente, o local só gostaria de cruzar o prolongamento da 10 para seguir para o direto de Santana presente. Se autorizado. Não há problema. Reporte para o cruzamento do eixo da 10. Pronto para cruzamento do local. Autorizado. Reporte liberando. Reporte lá. Salvador 16213. Bom dia para a cópia da Leão, da ponte 8, informação Juliette. Baixaré 6203, bom dia, autorizando da Leão, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida da El, Lida, Irui. E a Ternovendor 853, seu temor. Transponder 5173, controle 120, decimal 8. Copião 6203 para Galeão, nível 360. Se fala da pista 10, com curva à direita, da Euleda Irumi, Ampere 9857, que é posto 5173, transponder 1208, controle. Correto, reporte para o Fuxiberg, estaneamento, estaneamento 6213. Reportará 6203. Torres já liberou o prolongamento 10, se autorizar 2500 da presença, para direto 3 Santana, para o Zulu Canal. Zulosca Alfa, mantenha a proa norte e chame o controle, 208, até o regresso. Vamos ver o atirado. Papa Romeu, Zulosca Alfa. Papa Romeu, Zulosca Alfa, corredor forte, número 10, reporte para o regresso. Negativo, já tentou o cruzamento com autorização da torre, já está na proa direta em Feliz Santana. Está cruzando 2000, solicita a extensão para 2500 e proa direta na presente, conforme já autorizado. Olívia? O Zulosca Alfa já tentou o cruzamento do prolongamento 10, conforme a autorização da torre, se possível proa direta na presente. Gente, qual seria o nível? 2500 pés da GL. 1500, gente, direto feira. O Zulosca Alfa se chamar de pouso no regresso para Salvador. 2500 pés, corrigindo, e pouso final em Feliz Santana, não regressa. Vicente, pouso Feliz Santana. 2500 pés direto, Zulu Oscar Alfa. Alfa.

42, Galeão. Sua 3895, taxa autorizado via pátio e ingestão de espera a torre 118, decimal 95, gestão 098, meu voo. Verdade, pátio, ingestão de espera 2895, 2839, 3895, exemplo, boa. Doutora Janela, 62308, estiver estacionamento. Sua 2193, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi na 2193. 50. Mantendo a proa norte, temos um traço de aproximação. Com 3895, autorizado a linhagem de colapso 10, 130 graus, 109, ajuste de altímetro 0, 108. Linha colapso 0123, 1132, 109. Salvador, boa tarde, Azul 2725, com a Juliet. Boa tarde, Azul 2725, mantendo 160, vou na prova da NDB Sim, brechando para a descida, o ajuste 10 no 8, procedimento dele é X-Ray da pista 10. Proa de Sibra, chama para a descida, o 2725 da Azul. É a moto 330, Guarulhos. Pátio Índia 18954-6213. Já para a descida. Para a descida, chamada para a descida, viu? 10 para a mudar. LF, gol 962. Alda 2, LVLS, o ajuste 108, como tráfego 11 horas, 2 milhas, no helicóptero mantendo o setor a 500 pés. Chama agora a torre 1895. Boa tarde, autorizado Maceió, nível 350. Decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, via Pavilo 107. Transpondo 5147, controle 120, decimal 80, para nos corrigir no transponder 5417. Bono 962, continua a aproximação, aguarde a transmissão de voo. Aguarda. 3895, decolada 13, chame controle, frequência 120, decimal. 962, pouso autorizado, fixo 90, vento no 40 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 90 no grau. Livre pouso 90, gol 962. Ok, o Papa Romeu, até o Romeu Golf. Até o Romeu Golf, torre. Tá em Casa Velha, retorna em Imar. Ok, pouso por ponto de risco no Helipon da Imar, vento no 40 graus, 08 nós, chame no solo controlado. Até o Romeu Golf. Preparado no solo controlado, até o Romeu Golf. Amigo 50. Salvador, está 3895. Contato radar, decolagem, saída da EL. 3895. Controle 120, decimal 8. Bilhete Bravo Delta, desse mantenha nível de voo 060, ajuste de altímetro no 08. 060, no 08, bilhete Bravo Delta. Eu 725, retornar para a sequência, minha curva direita, proa 265, limite nesta proa 50 milhas. Direita 265, limitado por 50 milhas, 725. Afirmativo, reporte quando na enviagem descida azul, 2725. Boa tarde. Final 6255, autorizado final ILS, X-Ray, pista na 0, informe estabilizado. Passará estabilizado, 6255. No solo 197, direito no 21, décimo 1, no solo. Vamos lá. 6356, desça via para 3.000 pés. Altímetro permanece na 018. Na 018, 3.000 pés, via 63. Rapatão, Juliette Bravo Delta, vetor radar para sequenciamento, curva direita para o 267, limite nessa para o 35 milhas. 267, limite 35 milhas, Bravo Delta. Série Solo 17, autor no voo, frequência livre. Águas, Alexandre Tati, que 4.6. Na 6213, decolado 18, chame o controle, frequência no 20, décimo 8. 308, obrigado. Controle, boa tarde, chame 6213, decolado, você escuta. Chame 6213, contato radar, subavia da Aéreo, nível de voo 360.